Fever! Welcome! Fever! To the Monkey Fever! Bienvenue dans la chaleur. Bienvenue dans la sueur. Tout va. Welcome to the Bronx. E aí, galera, tudo bem? Nós falamos uma música do... uma banda, Prodigy. Você conhece o Prodigy? Mais ou menos? Nós vamos tocar uma música Firestarter.